roçando. E sabe o que deixa esses lançamentos ainda mais especiais? A Kewpie Original, a maionese mais amada do Japão. Com aquele sabor único que transforma cada mordida numa viagem. Afinal, se é pra viajar, que seja na boa maionese. Burger, o primeiro smash burger do Brasil. As férias estão aí e o lugar ideal para aproveitar é nos cinemas e o CIAI, onde você encontra sua galera, curte a família e tem tudo o que você adora. As salas de grande formato IMAX, X Plus, sem contar as salas 4DX que as poltronas se mexem e a mais saborosa pipoca. O lugar ideal para as férias é nos cinemas e o CIAI. Confira a programação. Sonic 3, O Alto da Compadecida 2, Mufasa, O Rei Leão e muito mais. Clientes UCI Unique pagam meia. Verifique classificações etárias em ucicinemas.com.br. Macedo Pizza e Pasta. Desde 1947, a Macedo inovou no mercado de pizzas artesanais com o conceito italiano de massa fina e crocante. Ambiente rústico chique, atendimento caloroso e um terraço agradável e pet friendly. A Macedo tem áreas exclusivas para eventos e delivery com frota própria. Saboreie nosso Instagram, @MacedoPizzaria, e crie momentos incríveis com a gente. Macedo Pizza e Pasta. Juscelino Kubitschek, 393 Itaim Bibi. Telefone 987572060. Você está ouvindo as 500 mais daqueles. Posição 418, The Cure. Mais daqueles. Sair de você. A 500 mais da Kiss. Kiss FM. mais daqueles. Mais daqueles. We'll be right back.

In the End, com Linkin Park nas 500 mais da Kiss. A gente vai chegando à posição de número 408. Antes ouvimos na posição de número 409 o Queen com Killer Queen, Back Montana Overdrive, Hey You, posição de número 410, 411 com Pearl Jam, Daughter e 412 The Rolling Stones, Angie. 6:28, hora do intervalo, a gente volta já com as 500 mais. Desde 2019, a Toyota vem acelerando o futuro, produzindo no Brasil o primeiro híbrido flex do mundo. De lá para cá, as coisas mudaram. Muitos entraram na tendência que a gente criou. Mas sabe o que não mudou? A confiança do brasileiro na Toyota, que não veio da noite pro dia. Toyota, no futuro há muito tempo. Paz no trânsito começa por você. Descubra o verdadeiro sabor de Portugal no Tasca do Zé e da Maria, na Rua dos Pinheiros, número 434. Oferecemos uma experiência exclusiva e sofisticada. Administrado pelo Zé Maria e pelo chefe Ernestino Gomes, ambos com mais de 30 anos em restaurantes portugueses. A casa apresenta uma carta de vinho extensa e os melhores sabores lusitanos, como os tradicionais pratos de bacalhau, arroz de pato, frutos do mar e as clássicas sobremesas. Reserve sua mesa através do número 11-3-0625722. Permita-se um jantar memorável. Acesse o nosso Instagram, @TascaDoZéDaMaria. O Tasca do Zé e da Maria está no coração de São Paulo, Rua dos Pinheiros, 434. Kiss FM. A família de Airfryers Mondial continua sempre crescendo. E a mais nova integrante é a Airfryer Forno com 12 litros. Ela é ideal para preparar porções diferentes e maiores ao mesmo tempo. Sem falar do painel digital com 10 funções pré-programadas que prepara diversas receitas com apenas um clique. Existe um modelo de Air Fryer Mondial perfeito para você. É só escolher. Air Fryer é Mondial. Mondial, a escolha inteligente. De segunda a sábado, você confere as 10 da Kiss. As 10 da Kiss. As 10 melhores da programação da Kiss FM, escolhidas por você. No WhatsApp da Kiss. 11 998874343. As 10 da Kiss em duas edições. Às 10 da manhã e às 5 da tarde. Oferecimento. Quem quer viajar tranquilo, faz a revisão de férias Chevrolet. Sabe, eu tava aqui pensando, eu acho que a gente devia ter o alarme da Verisure na casa lá da praia também, viu? Ué, mas pra quê? Ah, amorzinho, porque lá fica vazia a maior parte do ano, né? Se alguém tentar invadir lá, a gente nem vai ficar sabendo. E a Verisure tem uma central de monitoramento que avisa a polícia imediatamente, né? Assim que o alarme dispara, assim que a gente nem precisa se preocupar. Ligue 0800 1010 360 ou acesse verisure.com.br e instale o seu alarme monitorado agora mesmo. Seis e trinta e um. Você está ouvindo as 500 mais da Kiss. Posição 407, Mick Jagger. Give me just a minute.

There is a problem, go to rocket school. Not responding, hello Major Tom. Are you receiving, turn the thrusters on. We're standing by, there's no reply. 404 das 500 mais da Kiss, 405 Peter Schilling, Major Tom, 406 A Flock of Seagulls, A Run, 407 Mick Jagger, Just Another Night, 408 Linkin Park, In the End. 6h45 intervalo, voltamos já com as 500 mais da Kiss. Melhor Réveillon do litoral paulista é em São Sebastião. 9 praias com DJs e show pirotécnico sem estampido. Aguardam você para celebrar 2025. A festa começa às 9 da noite do dia 31 e vai até às 2 da manhã. Curta o ano novo nas praias de Maresias, Boiçucanga, Barra do Una e muito mais. Venha dar as boas-vindas a 2025 na melhor vibe. Prefeitura de São Sebastião. Juntos, somos melhores. Tá todo mundo falando do Planeta Rock, a loja de merchandising oficial das maiores bandas de rock do Brasil. Lá você encontra as camisetas mais iradas e diversos outros produtos exclusivos e oficiais, como copos, canecas, palhetas, adesivos e acessórios. Acesse planetarock.com.br e confira. Entre em contato agora com a Planeta Rock. Eles desenvolvem seu produto de ponta a ponta e entregam para todo o Brasil. Planeta Rock, vista a sua música. Dias de luta, dias de rock. Qual a camiseta que eu vou vestir? Trilha sonora para o meu dia. Hoje eu escolho como me sentir. Planeta Rock, vista a sua música. Mande o seu WhatsApp e Telegram para 15 FM 11 998874343. 2025 está chegando e a Juliana Flores preparou uma seleção incrível para celebrar a virada do ano. Temos flores e arranjos incríveis para decorar sua festa, presentear quem você ama ou trazer alegria ao seu ambiente. Aproveite o cupom 20 Rádio Kiss e ganhe 20% de desconto em produtos vendidos e entregues por Juliana Flores. Acesse julianaflores.com.br. Ouvindo as 500 mais daqueles. 6h47 de volta com as 500 mais, chegando ACDC, posição 403. We'll be right back. Uma programação totalmente feita por você. As 500 mais daqui. Daqueles. são totalmente feitas por você. As 500 mais daqueles. Love Hurts com o Nazareth. Posição de número 399 nas 500 mais da Kiss, The Cure. Posição de número 400, Lullaby. David Bowie, 401 com Rebel Rebel, 402 The Killers, Somebody Told Me, e 403 AC/DC, Hell's Bells. 7 horas e 6 minutos, hora do intervalo. A gente volta já com as 500 mais da Kiss. Macedo Pizza e Pasta. Desde 1947, a Macedo inovou no mercado de pizzas artesanais com o conceito italiano de massa fina e crocante. Ambiente rústico chique, atendimento caloroso e um terraço agradável e pet friendly. A Macedo tem áreas exclusivas para eventos e delivery com frota própria. Saboreie nosso Instagram, arroba Macedo Pizzaria, e crie momentos incríveis com a gente. Macedo Pizza e Pasta. Juscelino Kubitschek, 393 Itaim Bibi. Telefone 987572060. O Natal chegou na Offner e é hora de celebrar com sabores irresistíveis. Na nossa loja de fábrica, você encontra panetones com descontos especiais. Venha conferir de perto na rua Olívia Guedes Penteado 375 no Socorro, ou peça pelo delivery acessando o site offner.com.br. Celebre o Natal com tradição e sofisticação na loja de fábrica Offner. Natal, quanto mais Offner, melhor. O Festival Bangers Open Air chega ao Brasil em maio, trazendo o que há de melhor em experiências e atrações internacionais. O festival acontece nos dias 2, 3 e 4 de maio, no Memorial da América Latina, em São Paulo. Serão 50 atrações divididas em 4 palcos: Avantasia, Wasp, Saxon, Sabaton, Powerwolf, Gary King, do Slayer, Doro, Camelot, Sonata Ártica, Paradise Lost, Heat, Freddy Maids, Glenn Hughes e muito mais. Feira Geek, experiência gastronômica, feira de tatuagem, espaço kids e uma novidade: crianças até 10 anos não pagam. Garanta já o seu ingresso em até 6 vezes sem juros no site clubedoingresso.com. Realização: Consulado do Rock. Você ouve Kiss FM em São Paulo nos 92.5, ZYM 946. Atenção, a voz do Brasil será transmitida às 21 horas. 7:08. Você está ouvindo as 500 mais daqueles. Seguindo posição de número 398, The Clash. London's burning! London's burning! Mais daqueles.

Uma programação totalmente feita por você. As 500 mais daqueles. Seu up com Peter Murphy, posição de número 394 nas 500 mais da Kiss. 395 Soundgarden, Spoolman. 397 Tom Petty, Free Falling. 398 The Clash, London's Burning. 723 intervalo, a gente volta já com as 500 mais. Espaço Pinheiros é o seu mais novo lugar favorito. No coração deste descolado bairro, possui um espaço perfeito, com mesa de bilhar, um bar com show ao vivo, happy hour, comemoração ou mesmo para saborear as nossas deliciosas pizzas napolitanas. Russo Pinheiros vem com aquela pegada rústica visual e sabores marcantes dos famosos burgers do chefe Mário Russo. Saboreie nosso Instagram, @RussoPinheiros, e tenha essa experiência descontraída e única. Russo Pinheiros, Simão Álvares 31. Mande o seu WhatsApp e Telegram para 15FM 11 998874343. É o Brasil, jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é o jogo da galera. Brasil 777, o cassino online da galera. Autorizado no Brasil. É destinado para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. O que é, o que é, o que é, o que é. Etiquetas adesivas que colam e não escolam. Etiqueta tem nome. E rótulos adesivos. Quem sabe onde tem? Marque cola no sorvete, no shampoo, na bola e no chocolate. A etiqueta que cola, até no tubo de cola. Tá no vidro do carro e na parede da escola. 2095-4499. Kiss FM 92.5. Fala aí, nação roqueira, tudo bem? Eu sou Bruno Suter. E eu sou o Babu Bahia. E todos os dias, de segunda a sexta-feira, você ouve o Bem Que Se Quis, 1 da tarde. Não se esqueçam, todos os dias, a Escolinha do Rock, não é isso, Bruno? É isso, as crianças pedem música e tomam conta da programação do Bem Que Se Quis, de segunda a sexta. Então vem pra cá, criançada, que o sinal vai tocar. A gente espera vocês. Oferecimento New On, preparado pra elevar a sua performance esportiva? Conheça New On, parada obrigatória dos atletas amadores e profissionais. Sete vinte e seis. Você está ouvindo as 500 mais da Kiss. Posição número 393, Greta Van Fleet. We'll be right back. da Kiss. está ouvindo as 500 mais daqueles. Kiss FM. Trouble seems so far away. Now it looks watches or they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something. Such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Yesterday, super clássico dos Beatles, posição de número 390 nas 500 mais da Kiss. Judas Priest Turbo Lover 391, Lynyrd Skynyrd Free Bird 392, Greta Van Fleet Highway Tune 393, 741. Voltamos já com as 500 mais da Kiss. Bacalhau, Vinho e Companhia. Famoso por suas receitas de bacalhau Gados Morrua, o mais nobre do mundo. Este clássico paulistano há mais de 50 anos oferece excelência em pratos da tradicional cozinha portuguesa e frutos do mar pelas mãos do chefe Kaique Palas. Ambiente confortável, elegante, atendimento acolhedor com uma premiada carta de vinhos. Acesse nosso Instagram, @bacalhauvinhocia. Faça sua reserva e não perca o arroz de pato do chefe, com sabor único. Esperamos por você. Bacalhau, Vinho e Companhia. Gastronomia portuguesa, com certeza. Itaim e Barra Funda. Rádio Kiss FM Oficial. Este é o canal da Kiss no YouTube. Acesse Kiss Rockcast. Kiss Rockcast. De segunda a sexta às 14 horas. Oferecimento C6 Bank. Comece seu 2025 com mais pontos e cashback. Toyota. No futuro há muito tempo. Paz no trânsito começa por você. E Honda. Chegou a nova Bros. Leve a vida numa Honda. Assunto é dedetização ou desentupimento? Chame o Zaga. Entupiu? Encheu? Vazou? Chame a Zaga e resolva seu problema. A Zaga também atende aos sábados, domingos e feriados. Para orçamento sem compromisso, acesse ozaga.com.br ou ligue 5668-4000. Kiss FM 92.5 São Paulo. Verão chegou e a Kiss FM vai estar junto com você com muito rock and roll na praia de Maresias em São Sebastião. Aguardem o oferecimento. C6 Bank, comece seu 2025 com mais pontos e cashback. Você está ouvindo as 500 mais da Kiss. Posição 389, Asia. You're leaving now. It's in. There's no disguising it. It really comes as no surprise to find that you planned. Mais da Kiss. Yeah. Daqueles. Saw the getaway car, thinking like the playboy with the law. Think it might have been that fighter that. Well, Rock and Roll Skin com Electric Light Orchestra, posição de número 386 nas 500 mais da Kiss, 387 com Bob Dylan Hurricane, 388 Social Distortion Bad Luck, 389 com Asia Only Time Will Tell, 8 horas e 2 minutos, vamos ao intervalo e voltamos já com as 500 mais da Kiss. Você já conhece o Lelis Trattoria? Esse é o meu restaurante favorito, porque tem pratos deliciosos, grandes e que serve a família toda. A decoração é bem italiana mesmo. O atendimento é ótimo. Noites com música ao vivo, é uma delícia. O Lelis fica nos Jardins, na Rua Bela Sintra, 1849. Reservas e delivery é no 3064-2727. É Vero, é Lelis. As férias estão aí e o lugar ideal para aproveitar é nos cinemas e o CIAI, onde você encontra a sua galera, curte a família e tem tudo o que você adora. As salas de grande formato IMAX, X Plus, sem contar as salas 4DX que as poltronas se mexem e a mais saborosa pipoca. O lugar ideal para as férias é nos cinemas e o CIAI. Confira a programação. Sonic 3, O Alto da Compadecida 2, Mufasa, O Rei Leão e muito mais. Clientes do CIAI Unique pagam meia. Verifique classificações etárias em uciaicinemas.com.br. Kiss FM. Rosso Burger. Inspirado nas carnes suculentas das receitas servidas em Nova York, o Rosso Burger vem com aquela pegada rústica, visual e sabor marcantes que dão água na boca. Nossa carne é 100% Angus, artesanal, pelas mãos do chefe Mário Rosso, para você escolher o burger do seu gosto. Saboreie nosso Instagram, @RossoBurger. Veja uma hamburgueria mais perto de você e também como pedir o delivery pelo iFood ou takeaway. Você sabia que o rock está cheio de segredo e histórias surpreendentes? Ídolos do Rock. Vamos desvendar para você os mistérios por trás das músicas, bandas e dos momentos mais icônicos do rock and roll. Ídolos do Rock. Todos os domingos às 15h, aqui na Kiss FM. Ídolos do Rock. Kiss. Você ouve Kiss FM em São Paulo nos 92.5, ZYM 946. 8 e 4. Você está ouvindo as 500 mais da Kiss. Posição 385, Velvet Underground. Standing on the corner, suitcase in my hand, jacket's in his corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. Huh. Riding the studs, big hat, Jim.